peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, mesmo convosco. Eu vou deixar brilhar, vai brilhar.